Cesar 1, bom dia. Bom dia, 3601, prossiga. Só a vida prevista, por favor, para Congonha, São Paulo. É a da El. Salva Salvador, é o TAM, Mike, é o Freitag, posição 14 do Pátio Número. Prossiga, Charlie. É, pensando que a autorização de giro de motor e marcha lenta já está ligado brevemente pela entrada. Ciente, ajuste no 020, chame o término, Mike, e Charlie. Para autorização, Congonha 3601. Cinco 3601, o Centro Recife nos autorizou somente o nível 300 para o senhor. Eu pediria um minuto só para cópia para trabalhar na sua ficha. Ok, sem problema. A gente pode iniciar devagarinho aqui e copiar no resultado? Ok, confirmei. Pushback acionamento? Afirmativo, por exemplo. Tem livre chão e pronto para taxi, 4361.